você só vive reclamando da bênção que está demorando. Precisa ser mais paciente, assim que deve ser o crente. Espera só mais um pouquinho. Desanimado.